Bahia, número de voo 330. Serviço no radar, informe de mando para sobrecarga. Bom dia, Flávio Salvador, aqui é o Azul Alfa, Azul Eco. Alfa, Azul Eco, bom dia, prossiga. Peço autorização de reboque do pátio 3 até a posição 8, pátio 1. Autorizado, início do reboque, reporte no término para o pátio 1, kit 08, Alfa, Azul Eco. Grato, Azul Eco. Thank you.